eu quero oferecer o amor do meu coração, porque com alegria eu cantarei as belezas de tua lei. A ti eu entregarei minha vida, Altíssimo e bom Senhor. Espero a salvação do encontro contigo no coração. Com supremo fervor e pureza de coração, me regozijo no Atma eternamente amado. Firme e divina morada, condutor para a reta ação. Silêncio dos mistérios e suprema realização. Sois o puríssimo Parabrahma, entre os devas sois o primeiro. Vossa justiça eterna, vossa lei sempre é a verdade. Adoro-vos eternamente com mais intenso fervor. Não tenho vontade, pois confio firmemente em ti. Vós me rendo com todo amor e com alegria no coração. A vós entrego todo meu ser, minha vida é vos manifestar. Por um eterno e permanente no meu ser fizeste vossa morada. Supremo ideal sois vós, vossa luz, o mistério do ser.